A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Caribe! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área também! Hoje tem aula. Aula da quinta 12, maninho! Atenção, atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Tá na hora de começar o bagulho doido! Nem o sol, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar. O Caribe lotado, Muninho! Desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Sendo, sendo. E aí, como é que é? Sendo, sendo. Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. A referência e pressão do Pará chegou. E vai começar o rock pesado agora. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem tá aniversariando hoje, parabéns pra vocês aí, ó. O show especial! Os aniversariantes decoraram todo o Caribe! E a quinta que é sucesso em Belém do Pará tá no ar! Vai começar assim, ó! Joga pra cima! Joga pra cima! Vai começar assim, ó! 1000 graus, 1000 graus, 1000 graus. Vocês! Os caras é doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Mini brute, mini brute. Sal e dá-lhe sal. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Joga luz, Bruno, joga luz. Ajuda a produção que tá registrando tudo, ó. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, assim, ó. Bora, Maninho. O anão

Thiago Bocão. O meu amigo Raulinho, ele é a primeira dama. E aí, como é que é, Raulinho? Amar é admirar com o coração. E o meu parceiro bateu dessa disposta. Ele tá na área. O cara que comanda o açaí da Sete Esforços tá aqui comigo. E aí, Matheus? E aí, campeão do Detran, um abraço pra você também. Aqui do Dinho Bressão. Dinho. Uma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que se... Meu amigo Camara do Seguro. Você. O Alcide Ramos, ele lá de Sores. O Paulo da Boutique Moda Show, toda a galera de Sores. Ele que tá esperando o gordinho lá em Sores do Marajó. O açaí da Sete Esportes, meu parceiro Matheus. Restaurante Açaí. Inaugurou com o pé direito com a referência. Bora, moleque, pra cima, senhor. Bora, bora, bora. É muita onda, Rosenberg. Obrigado, Cabinho. Homem da Mega Lancha. O beat do Bengola é a sua primeira dama. E aí, Demi da Brazuca? Um abraço pra você, tá? Sugiro que a primeira dama. Minha vida é você. Só na manhã. Só que brincar com meu coração. E aí? Mas eu sei a quem faz a principal. Quem bebe, eu vivo vida sua cara e vou ver. Você chorar, me pede com perdão. Pode chorar. Nosso amigo empresário Gomes, ele, o Edson, meu amigo Everton, toda a CDC, o Felipe, aniversário, meu amigo Leite, hoje parabéns, Leite. Você acabou de me perder. Meu amigo Túlio da TF, também tá na área. E aí, Boninho? Essa amiga Angélica da Mega Top. Um abraço pra você, Angélica. O bagulho doido, bora pra cima. Dinho Bressão que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentada. Bagulho doido, bagulho doido. Vai sentando no Godzilla. Meu amigo Tigrão e a sua primeira dama. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, o Dedeco do Frango, o meu parceiro Raulinho, o Thiago Bocão, o Leonardo Oliveira, o Raul Estumano, o Pelele, o homem do Pix Fantasma. E quem mais? Bora, macaco, bora, Raulinho! É agora! Que o gordo Rio de Que o gordo Rio de cima aí, Gorneve! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. E deixa na batida, na batida, na batida. Bora, Boninho, que o bagulho tá doidão. E a galera vem comigo, vem no som e vem fazendo caqueado no gingado. E prepara que domingo tem Caribe. Gênio Pressão e Gordo, Vitor Pop. O homem do rock doido. Bagulho vai ser doido, ninguém paga até meia-noite domingo. Vai ser bagulho doido. E vai no caquiado, caquiado no gingado. Bora, Boninho, bora detonando. Bora, Boninho, 3, 2, 1, vai virar já. Sempre uma doce mentira. do Rio de Janeiro, Adriano do Parque. A empresária Carla tá na área. E no nosso telão, o maior site de aposta que paga na hora. Olha o chute certo na cena aí, ó. Contrato renovado. Coração. Bora, Nilson. Olha o chute certo aí, ó. É chute certo da parada, Boninho. Essa parceria é muito forte, moleque. Chute certo e a referência. A referência, impressão do Pará. Gordo, Pedinho, pressão. Toma, tio. Banda MC. Esquece, cara. Carta de sucesso. Ali mais uma. E aí, compadre Paulinho? O japonês, o Maicon do Whisky. E a galera vai dançando. E o Caribe lotado, Maninho. Compadre Paulinho, a referência em rock doido tá na área. Eu não descobri porque me abandonou. Então, e novo, bora, Jennifer. Bora, meu subiu, gente. E me fazia tão bem sentir o seu coração. Na área. Usando tanta emoção em mim. Parceiro Igor Neves também de Anária. Ainda não entendi o que fez você passar. E também a Maiara Souza, bora Maiara. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. E o quê? Um beijo logo eu paguei. Todas lágrimas derramei. Ainda sofro demais por amar você. As nova parceria do Gordudinho, Penélope Charmosa, do meu parceiro Olhão e a sua esposa Deise. Tá no telão, segura aí, Olhão! Esse beijo tão imenso que você essa parceria vai dar o que falar. Eu tô de longe. Segura o homem, é referência. Bela máfia, lag. Maria Gueixa. O bagulho vai ser doido. Bora pra cima, maninho. Vai de marola que acabar com a minha festa. André Carajás, carregado, lá do Jardelândia também tá na área. Cada boca que faz o sexo bolado de 38, carregado, tô. É muito caqueado, acelga bola de prata. Boca que faz o sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro. Olha o Ripa Saúde, mano. Só foi bate, bate na xereca. Que chega. É o Dudu dos Mal Falado. Bate na xereca. O Berguinho Show, o empresário Paulinho. O comemorando aniversário lá da galera do Servinho. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. E o nosso gerente italiano, o gerente Murilo também tá por ali. E a galera vem fazendo caqueado. As molecas já estão na fita. Bora, Murilo, que é tudo assim, assim, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente. Vidolha! E a dentada! Bora, Boninho, bora, bora, Boninho, que o bagulho tá doidão, vai virar já! E a minha amiga Lulu, a mulher da Miúzi de Estanar, vai Lulu! Pra toda a galera que veio hoje curtir aqui no Caribe, e o bagulho tá doidão, tá doidão! Vai no caqueado, caqueado, desguiado, boradinho, detonando! O Wellington Frugilha tá na área! Lá vem sucesso! seguindo os garotos do Regi. Ele dá valor. E agora com o Padre Paulinho. Para a franjinha que segunda-feira é junto e misturado lá na Top Show. O repertório já tá pronto pra segunda. O Leonardo Oliveira falou, vou levar o Marrel, mano. E aí, Buru? Trio das aparelhagens. E no nosso telão, R.A. Boutique e a marca Duke Gold no telão Segura Brasil. Todo dia eu me lembro de você e do meu amigo Anderson Rodrigo. Segura R.A. Boutique no telão aí, ó. Quem escreveu meu falando de amor? Eu era pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. A galera gosta do bagulho doido assim, assim, assim, ó. Bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, Japa Gravações CDs. Tá gravando? Tá gravando? São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Manda, manda, quero mais. Alguém mais uma! Sinto saudade. Do Rio de você, Lorena Reis. Um abraço do Tino. Tino. Como é que eu vou te fazer feliz? E que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos. DJ Wellington Franchini. Olha, segunda-feira, prepara lá, viu? A referência vai invadir a segunda-feira da Top Show. Vai ser uma mistura doida segunda-feira, mano. E até 8 da noite, as mulheres não vão pagar ingresso segunda lá na Via Show Top Show. O DB, a Miriam Magno, o Lucas Oliveira aqui, ó. O Gil Freitas, Juliana Figueiredo, Yasmin do Camarote, a despedida do DB. Essa aqui, ó, é do meu amigo Harrison Lemos. Olha o sucesso, Harrison, na parada aí, ó. Agora. Já! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Caralho. Eu os escudos, mas a força é demais. E aí, Dona Rexão? Como conter minha paixão? Homemzinho Wallace. Eu venho, talvez seja. Os virtuais da área aí, ó. Amigo Botada Vinícius, Léo Brazão. A noite. A união do tamanho na areia. Para o quê? Toda a coragem que eu preciso. Aniversário do Leite da CDC. Te amo. E a CDC tá mil graus, moleque. Eu vim primeiro. Agora! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Bora, Everton Bonetson! Cada vez. Olha a ferida! Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. A foto é que você de mim não sai. E essa aqui, ó. Será que é de chão? É da Manu. Vamos. Segura, Manu! Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo. Gordo e Dinho Pressão. De gostar. A referência em pressão do Pará. Eu juro, até tentei, mas mas faz hora extra esse meu amor. Hoje é aniversário da Peiros de Belém. E o meu amigo Pãozinho veio comemorar ao lado. Quem não presta. Alô, Pãozinho! Eu sei. Ultra Brandida remarcando. O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. E ele é o Brasão, ô. Dois do rock. Eu juro, até te evitei. E aí, Ceará do Groco? Segura, Ceará! Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Xinga! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. O rei do frango e a primeira dama, ó. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito é alongado. Só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. E é bandido, bandido, bandido, bandido. E é bandido, bandido. Tinho Pressão. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. E mandou embora de casa e me mandou morar na rua. E aqui no telão, bota a Casa Neves no telão aí, Brasil! E do meu amigo empresário Igor Neves. Canário, e aí, ó? Bora endoidar, bora endoidar! É aniversário do Leque da CNC! Bora, meu amigo Edson! Bora, Gomes! Onde sucesso! O Felipe, o Leite, parabéns, Everton! Hoje é aniversário do Leite e o Everton que ganhou os parabéns! E aí, como é que é, Leite? Já sabia que não me querias, eu sabia que era só. Cacibarituba! E o Fabrício do Lava Jato embora aqui, ó! Promessa que não se cumpria. Bota RH no telão aí, ó. Boutique RH. Da minha amiga Rafaela. Na galeria portuense. Sucesso total! Inaugurou ontem pra galera. No bloco é Loja 2. É a, é a Boutique RH. Eles vão te fazer. Agora o pãozinho chora. E aí, Leo? Não. Leonardo Divina. Não me ligue mais. Me deixa aqui, a dor vai passar. Também vai pra Lanzinha essa música também. Meu amor por você acabar. Foi bom. O pai de Paulinho gosta. Passou. E aí? Que pena, amor, que meu amigo Patrick Lobo acabou. O Vitor do Rock Doido. Fico aqui pensando. E aí, Felipe do iPhone? Se liga aí, ó! Meu amigo Matheus, homem do Açaí da 7. Juninho. Ele tá ali no camarote só de boa. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Tinho Pressão e Gordo. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. E a nossa amiga Barbie da NET também tá na área. Pra valer, seu amigo Tim Maia. O RD dos Cortes, você, o empresário FP. Foi loucura da E aí, gerente italiano? Foi amor na É mais uma quinta de sucesso. Cupidez. E Itália, só o passo do pão. Deixa ver. Fala, Itália. E aí, patrão de Amaro Salve? Porque ninguém vai conseguir. O quê? Separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você. Outra. Toma, toma, toma, vai! O que eu sinto por você é forte. Não consigo mais me controlar. Bora, Brenda de Vete! Olha o Ceará também, tá na área. Uma vontade de te amar. Os teus sussurros me arrepiam o corpo. Você sabe me dar prazer. Raul Estubano. Esse amor me leva à loucura. Lua Céu, eu gosto, né, Céu? Eu já não sei viver. Agora! Vem me amar, fazer valer o nosso amor. Eu e você. E nosso amigo ministro. O inteiro. E o... Eu vou o meu parceiro Souza Tu. Junto com meu grande amigo Marcelo Viana. Amor, prepara que tá chegando a hora. Dia 11 e dia 12, o sul do Brasil vai conhecer o show da referência. Alô, Marcelo Viana, prepara tudo, garoto, que eu tô chegando. É Dini Gordo na parada. Alô, sul do Brasil. Esse som é doido, vai! Onde se escondeu, amor? Bora, Túlio! Que eu pensei ser eterno. E o que... Bora, macaco da discórdia! As meninas da discórdia na área também! Foi solidão e certeza. E aí? Se você também, meu amor! Renanzinho do táxi na área também, bora, Renanzinho! Mas não vou deixar o destino te roubar. Brothers Gordo e Dinho Pressão.